A chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vai embora, espere o tempo melhorar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. Até a própria natureza está pedindo pra você ficar. A chuva cai lá fora, você vai se molhar. Já lhe pedi, não vai embora, espere. Coração que está cansado de sofrer desilusão. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. Espero que a natureza faça você mudar de opinião. Mas a chuva cai lá fora, você vai se molhar. Vai se molhar. Já me pedi, não vai embora, que está cansado de sofrer, desistir.